Santo da Terra com o compadre Badô. Há 50 anos, levando a alegria pra nossa gente. Somos a Rádio Cultura Regional. ZYK 579, AM 990 kHz. Cultura Regional, 10 mil watts de potência, atuando em mais de 10 cidades do interior paulista. Cultura Regional, Dois Córregos, Estado de São Paulo. Cultura, todo mundo ouve. Em 5 segundos, mais um líder de audiência. 5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde, compadre. Boa tarde, comadre. Aumenta o volume aí, porque o nosso compadre Vado já tá chegando. Muita música boa e o bate-papo gostoso de um dos maiores locutores do interior paulista, compadre Vado. Há 50 anos no ar. Olá, meus amigos de Dois Córregos e de toda a região, muito boa tarde. É o compadre Vador quem vos cumprimenta muito prazerosamente. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida nos abençoe e nos proteja. Estamos iniciando pela cultura regional mais um bom programa, O Canto da Terra. Trabalhando comigo na sonoplastia, está ele, o maestro DJ Toco. A gerência do Márcio Majesco. E a direção geral de José Eduardo Mendes Camargo. Segunda-feira hoje, pessoal, mas diga que nem falou e diz eu, hein? Não tá bom? Então, tá esquentando, né? Vai estar parando um pouquinho frio, tem um solzinho aí pra dar uma melhorada na coisa, né? Então, segunda-feira, dia 5 de julho do ano 2021. Agora são 15 horas e 48 minutos, o compadre Vador informando para vocês a hora certinha, 15h48, e nós vamos iniciando o nosso programa desta tarde, o nosso Canto da Terra. Vamos iniciando com as vozes de cristal, Lourenço e Lorival, Menina da Aldeia. O Canto da Terra, com o compadre Vador, há 50 anos, levando a alegria para nossa gente.